Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto da pedida matinal. De todos os domingos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. A reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio, com músicas tocadas no rádio no tempo da vovó. Mas pense Dona Maria de Fátima Fusaro pelo seu nível, que dar-se amanhã. Ela é direta funcionária da Lafic Imóveis e vai receber na oportunidade de Dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretor de Lafic Imóveis, da equipe daquela casa e de seus familiares e também da equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, as felicitações pelo seu aniversário natalício. Parabéns, Dona Maria de Fátima Fusaro, pelo aniversário de amanhã. Mas vamos nós com música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos também. É ele o nosso gentil que pela vez primeira participa, o Marcelo Campos. Ele diz aqui em sua cartinha que tem 86 anos de idade, mas já nos ouve há mais de 10 anos. O senhor Marcelo Campos, com 86 anos de idade, recomenda esta pedida aos seus netos e tataranetos e bisnetos também, ele diz aqui. E ele vai ouvir Recordando a Horrenda Guerra de 40 a 45, quando essa música foi lançada com Francisco Alves, ele diz. Mas eu gostaria de ouvir uma gravação mais moderna, com os trovadores urbanos. Pois não, senhor Marcelo Campos? O senhor está em nossa sintonia, vai ouvir do Esparto Rossi, maestro, com os trovadores urbanos, Canção do Expedicionário. Talvez a música mais tocada, juntamente com a valsa da despedida, do tempo da guerra em nosso rádio. Orlando Silva, o cantor das multidões. Orlando Silva defende, do René Bittencourt, Sinhá Maria, Arranjo Zacarias. Para o senhor Marcelo Campos, com seus 86 anos de idade, a nos ouvir do Amendes esta valsa maravilhosa, mundialmente conhecida, mas nesta versão pouco tocada em nosso país. É a gravação do Gilberto Alves, que nós temos, além da original, aquela que é conhecida como os Galhardo. O Gilberto Alves, em adaptação diferenciada daquela gravação do Carlos Galhardo, canta o Gilberto Alves, Fascinação. Viver em teu peito foi até tomando jeito. és meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Magoada, tive uma vida tão boa, hoje não creio em mais nada, não canto mais ladainha, não faço mais oração. Até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Por que não foste justo outro dia, vindo buscar Sinhá Maria, a santa do meu altar? Talvez tu não pensasses em maldade, e que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Senhor, que tristeza quando eu regresso à tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha. Minha chopana vazia, com a porta aberta para trás, não sabe que Sinhá Maria não volta mais, nunca mais. Perdão, volte para mim teu olhar, só tu a saudade me fez. Por Deus, escuta, nosso Senhor, manda do céu, por favor, Sinhá Maria, outra vez. Sobre uma ação do meu puro ideal,